sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Eduardo Costa no Leonardo, no Cabaré, moleque. Ao vivo! Ordinário! Os cachaceiros gritam aí! Canta comigo, canta comigo! Põe no 12, põe no 12, vai mesmo. Vai, vai, vai, vai, vai. Eu tive um amor, eu tive um amor. Amor tão bonito. Daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Joga a mãozinha lá em cima, então bate na segura, palma segura. Da mão. Bate na palma, vai. Todo mundo batendo na palma da mão. Vai, um, dois, três, um. Bate. Segurou, segurou, segurou. Segurou. Continua na palma da mão, todo mundo. Os cachaceiros só gritam pra gente aí, fazendo favor. Mas você não cantou aquela parte que eu gosto. Bate na mão, bate na mão. Vai, vai, vai. Oh. Eu tive um amor. Quero ouvir, quero ouvir. Meu ex-amor, vocês. Não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor. E hoje estou tão...